2009, WM, DJ Tanaka. Alô Brasil, que nega essa ninguém viu. Tem gosto de chocolate, o isqueiro e o pavio. Em primeiro lugar, no rebolado é fenomenal. Desce, sobe, sobe, desce, levantando a moral. Que jogo louco, ela me chama de meu gordo. E eu peço de novo, duas é bom e uma é pouco demais. Me deixa em paz, incrementa toa à toa. Vem por cima, você é minha professora então. Olho fechado, só a luz do abajur. Neguinha pega fogo, que é pro clima, fica blue. Beautiful, martini com cereja, vagabundo que festeja. A noite é uma criança e você é minha fortaleza. Vem pra cá, minha linda, se entrega então, então me diga, satisfaço seus desejos. E viaje em outro mundo com o gosto do teu beijo. Vem pra cá, minha linda, se entrega então, então me diga, satisfaço seus desejos. E viaje em outro mundo com o gosto do teu beijo. Eu tô ligado que eu sou seu Dom Juan, te fazendo carinho, ouvindo o som do Djavan, hortelã. O gosto da sua boca que ficou assim no ar, delícia na carícia fez o doido aqui pirar. Termina logo aquilo que você já começou, não quero fazer sexo, quero fazer amor, te encho de beijinho, love, love, eu tô afim. One, two, three. Chega, nega, chega junto pra noite testemunhar. Uma cama, um sonzinho e a janela no luar. Deixa a vida me levar, tô contigo, eu tô na paz. Tô na paz. Vem pra cá, minha linda, se entrega então, então me diga, satisfaço seus desejos. E viaje em outro mundo com o gosto do teu beijo. Vem pra cá, minha linda, se entrega então, então me diga, satisfaço seus desejos. E viaje em outro mundo com o gosto do teu beijo. I got that black, no limit, American Express card. Mommy, you can get whatever you like. Plus, I got that all black Phantom. It's tinted on four sides. Get hit, kiss it, they can see us inside. Mommy, tell me, do you like it? I know you like it. It's written all over your face. Don't fight it. You like it more than I like it. So put it all over your face. Don't bite it. Crack from rags to riches. Club packed with bitches. Had to bag them digits. Her head game was vicious. We could get it popping in the bathroom. Don't be selfish, my. Go ahead and pass it to him. Then we can all fuck. It's like a million on my neck. Got all of these bitches all struck. We pissy drunk off of Seraphim. I'm up in VIP and these bitches are screaming. Let me in. Vem pra cá, minha linda. Se entrega então. Então me diga. Satisfaço seus desejos. E viaje em outro mundo com o gosto do teu beijo. Vem pra cá, minha linda. Se entrega então, então me diga, satisfaço seus desejos. E viaje em outro mundo com o gosto do teu beijo. Vem pra cá, minha linda. Se entrega então, então me diga, satisfaço seus desejos. E viaje em outro mundo com o gosto do teu beijo. Vem pra cá, minha linda. Se entrega então, então me diga, satisfaço seus desejos. E viaje em outro mundo com o gosto do teu beijo.